possamos agradecer a Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é um Deus que cuida de nós. Além de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereças, mas tenha a vida eterna. Tenho tanto para lhe agradecer, e em tudo eu sei não sou merecedor, mas com graça e misericórdia tens agido em meu viver. É o teu amor que faz me caminhar, e o teu poder me faz bem mais que vencedor. Certamente sei, não me abandonarás, pois és fiel. Me ensinou a esperar com paciência e temor, para mostrar no tempo certo tua fidelidade em mim. Lutas ainda virão, mas jamais deixarei de cantar. Que eu te amo, como eu te amo, ó Deus. Ainda que os homens venham duvidar de mim, a tua glória permanecerá em meu viver. Sim, eu te amo, te amo tanto, como eu te amo, ó Deus. Mudaste a minha sorte e a cada dia me faz renascer. Tenho tanto para lhe agradecer, e em tudo eu sei não sou merecedor, mas com graça e misericórdia tens agido em meu viver. É o teu amor que faz me caminhar, e o teu poder me faz bem mais que vencedor. Certamente sei, não me abandonarás, pois és fiel. Me ensinou a esperar com paciência e temor, para mostrar no tempo certo tua fidelidade em mim. Lutas ainda virão, mas jamais deixarei de cantar. Que eu te amo, como eu te amo, ó Deus. Ainda que os homens venham duvidar de mim, a tua glória permanecerá em meu viver. Sim, eu te amo, te amo tanto, como eu te amo, ó Deus. Mudaste a minha sorte e a cada dia me faz renascer.